1.1.4 Exemplos de modelos de linguagem. Atualmente, os principais modelos de linguagem são Generative Pre-trained Transformer 3, GPT-3, desenvolvido pela OpenAI, é um dos modelos de linguagem mais poderosos atualmente, capaz de gerar textos complexos e criativos, traduzir idiomas e responder perguntas. Você provavelmente já interagiu com ele em algum chatbot ou assistente virtual. Language Model for Dialogue Applications, Lambda, criado pelo Google, este modelo é focado em gerar diálogos mais naturais e envolventes, simulando conversas humanas de forma convincente. Bidirectional Encoder Representations from Transformers, BERT, amplamente utilizado em tarefas de PNL, como análise de sentimentos e resposta a perguntas. O BERT é conhecido por sua capacidade de entender o contexto de uma palavra em relação às outras na frase.